balada, rapaziada. Vejo lá no bar, gritaria, risada. Com taco na mão e a cabeça embriagada. O mano muito louco e só cerveja gelada. Disseram que ultimamente se sentia mal e fumava um pra ficar numa legal. Agora na vizinhança é chamado de marginal. Esse mano não quer nada com nada. Convidei pra ir pra igreja, da minha cara deu risada. Mas só via esse mano que está numa roubada. Furada, é só Jesus a solução. Só existe um caminho. Mas eu sou cristão, tenho que ser mais esperto. Senão eu vou mofar aqui nesse deserto. Olha lá os mando, tô chegando aí. Se no final vem com os manos MC, somos um das trevas. O nosso não tem vale, nem banco de palha. Só para esquentar, eu sou o LZ que acaba de chegar. Já estava quente, agora vai viver. Vamos todos nos unir, por um diabo pra correr. Não importa a raça, sem acepção de cor. Jesus Cristo é quem vai prevalecer, amor. O tempo tá bom, bom. Aqui nessa galera não rola uso. O tempo tá bom, bom. Aqui nessa galera. Vibrada no futebol, tenho um toque pra você. Cuidado com a cerveja e convido você para ir para a igreja. Não importa a condição.